Vejam como esse assunto é instigante e como há tantas causas para a homossexualidade. Vamos encontrar, sobretudo, no tratamento de regressão a vivências passadas, porque nós normalmente não acessamos todo o conteúdo de uma outra vida, mas tão somente um episódio. Normalmente, o momento do desencarne traumático, o momento de uma grande aflição, de um grande trauma, que persevera e que perdura até os dias de hoje. Então, através daquele link, daquela fobia, daquele trauma, daquela ojeriza, daquele problema afetivo muito sério, que não responde à psicoterapia comum, nós indicamos com muita precisão e somente naqueles casos, a terapia de regressão a vivências passadas, que se for bem indicada, traz resultados extraordinários. Não vamos descobrir, pela mera curiosidade, quais foram as nossas vidas passadas. Regressão não é turismo espiritual. E normalmente nós só conseguiremos acessar um conteúdo passado se ele tem uma ponta do iceberg emergindo na atualidade. E através de frases que transubstanciam o trauma, através da hipnose, através de diversos métodos, os psicólogos e psiquiatras, porque isso não é uma prática espírita, os centros espíritas não estão habilitados, o tratamento que devemos realizar nas casas espíritas, nos ensinam os grandes oradores como Divaldo Franco, é o tratamento espiritual. A regressão deve ser realizada por profissionais da área de saúde, da área da psicologia, da psiquiatria, porque eles estão ali preparados, estudaram vários anos e têm, portanto, o conhecimento adequado para essa tarefa. Traumas de outras vidas podem gerar episódios, tendências homossexuais. Alberto Almeida nos narra no seminário Sexualidade e Evangelização, um DVD duplo, o caso de uma jovem muito religiosa, morando em uma cidade pequenina no interior da França. E aquela jovem, ela tinha experiências nesta vida com mulheres do mesmo sexo, mas não encontrava a plenitude. Tinha uma verdadeira aversão aos homens, mas também não estava feliz na homossexualidade. Estava vivendo a homossexualidade ego-distônica, em que a pessoa traz conflitos e não está plena.